A janela amarela adverte que o consumo excessivo de si própria pode causar dependência. Down Xerxes in a go. Thank you. janelaamarela.blogspot.com. Thank you.

much waiting, so much sail on when you say what you say.